Eu quero falar rapidamente sobre brechas. O que são brechas? Aqui, como vimos, são buracos no muro da cidade. São buracos no muro de uma casa. São frestas, são aberturas que tornam uma cidade, uma casa, um patrimônio vulnerável. Em Provérbios, no capítulo 25, nós lemos assim: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Deus compara a minha vida, a sua vida, como uma cidade. E Deus mostra claramente: se nós não podemos conter o nosso espírito, e aqui o nosso espírito não é o Espírito Santo de Deus, não é o nosso espírito cheio do Espírito Santo de Deus, está falando dos nossos impulsos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas decisões, das nossas condutas. Se nós somos uma pessoa que não contemos o nosso espírito, somos como uma cidade sem muro. E eu não sei se, porventura, aqui nós não temos ninguém, ou temos alguém que nunca experimentou isso, do seu espírito sair do controle. Talvez nós sejamos gente que a vida inteira sempre procedemos assim. Olha, perfeitamente, nunca me exaltei, nunca tomei uma decisão errada, nunca perdi a paciência, eu nunca me emocionei, eu nunca me chateei à toa, Bem, se não é o nosso caso, nós podemos continuar estudando, porque vamos tirar algum proveito. Se nós, todos nós, não contemos nosso espírito em algumas áreas da nossa vida, em algumas situações, somos vulneráveis demais a qualquer coisa, nosso humor sobe e desce, nosso ânimo sobe e desce, nossa paciência sobe e desce, nossos discernimentos, nossas decisões, sim, não sei, se nós somos assim, a Bíblia diz que nós nos tornamos uma cidade com muros derrubados, cheios de brecha. Para entendermos melhor, é só nos lembrarmos de que naquele tempo, e até hoje nós temos algumas cidades assim, todas as cidades eram muradas, e o muro das cidades era a estratégia de guerra para proteção contra os inimigos. Se o muro está derrubado, não tem proteção. É uma vida vulnerável. Os nossos pais são um tipo de muro. Nosso pai, nossa mãe são muros de Deus. Às vezes, eles vivos deixaram de ser instrumentos de Deus e nós nos tornamos uma cidade vulnerável. Cresceu uma criança cheia de defeitos, cheia de problemas, porque os pais não cuidaram, ou não ensinaram, ou amaldiçoaram, ou talvez perdeu os pais cedo, viveu uma vida em que ela tinha que se defender sozinha de todos os inimigos. Uma cidade sem muro, pode ter certeza que vai se tornando uma cidade vulnerável, cheia de problemas, não consegue prosperar porque tem que investir muito na sua autoproteção, porque não tem um muro. Às vezes não são os pais, às vezes é o casamento, às vezes é o convívio na vizinhança. Brigou com todo mundo, não se dá bem com ninguém, não se dá bem na família, não se dá bem na escola, não se dá bem na comunidade. Então, está sempre sem a proteção que cada uma destas partes da vida, da sociedade, representam como muro para nós. A cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Se nós avaliarmos isso aqui, nós podemos entender: Senhor, em algumas áreas, eu sou uma cidade com um muro derrubado, vulnerável, cheio de brechas. E poderíamos estudar, olha, o mês inteiro, cada um desses elementos que significam uma brecha na nossa vida. Nós vamos lá para o Veredas Antigas, e o Veredas Antigas, como um seminário, é como um carro-chefe na nossa caminhada de discipulado, porque nós aprendemos a fechar uma série de brechas. Coisas que a gente achava que não tinha mais nada. O que é isso? Tem nada a ver. A gente é levado pelo Espírito de Deus a falar: Senhor, me perdoa. Senhor, me muda. Somos levados a buscar alguém, a chamar alguém. Olha, eu estou restaurando isso. Para que possamos fechar algumas brechas de relacionamentos, de família. Brechas por onde Satanás, que é o rei de Sambalate, quer entrar para destruir. E Deus tem isso, essa é uma das ações de Deus na nossa vida cristã, na nossa caminhada: fechar brechas. E o Senhor me disse algumas brechas, algumas, o Espírito de Deus vai te mostrar outras. Uma brecha na nossa vida, sempre que nós tomamos estas coisas, estes elementos, nós abrimos uma brecha. Eu citei as questões familiares como brechas, as questões da palavra que nós lançamos em família como brechas, as questões de casamento, muitas vezes, como brechas, mas existem algumas brechas que são diretamente relacionadas só ao nosso ser indivíduo. Uma delas, mentira. Tem pessoas que vivem cheio de brechas por causa de uma mentirinha. Uma mentirinha. Uma coisa assim. E isso é uma brecha que vai trazer um espírito satânico, maligno, para derrubar a vida. Ela vem na igreja, ela ora, ela se esforça, ela busca, ela tenta. Mas o muro da vida dela está sempre com essa brecha. Não tem nada que possa ser feito para defendê-la do inimigo, porque o inimigo tem essa brecha no muro, vai entrar. Toda hora tem uma mentirinha, toda hora tem uma mentirinha, toda hora tem um negócio assim. Então, pode ter certeza, você é uma cidade vulnerável e com a mentira profissional. Não é uma mentira profissional, é uma mentira que não tem jeito, é por causa da empresa. Se eu falar a verdade, eu perco o cliente. Se eu falar a verdade, eu sou demitido. Como que o inimigo fala? Mantém essa brecha, deixa esse buraco aí. Não, se você tampar, como é que você vai viver? É uma brecha. Jeremias, no capítulo 23, verso 32, diz assim: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com a sua vã jactância, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. Há um contexto de Deus falando sobre profetas, mas é o princípio para a nossa vida. Aquele que tem a mentira como um hábito é alguém que está debaixo da maldição, que está debaixo da reprovação de Deus, que está debaixo de consequências, que o inimigo entra na cidade e destrói tudo que pode. Uma brecha. Pode ter certeza, eu não vou citar todas as brechas aqui, vou citar algumas, que o Espírito de Deus me lembrou hoje. Mas o Espírito de Deus vai te lembrar de outras na sua vida, porque esse é o propósito da ministração. Raiva. Tem pessoas que têm raiva. Qualquer coisa, ficam com raiva. Ficam com raiva. Salmo 37:8 diz assim: deixa a ira e abandona o furor. Não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Tem gente que o dia inteiro, a vida inteira, é raiva. Já começa com raiva. Saiu 8 horas, está no sinal, o outro ali não saiu, o sinal abriu, mas ele não arredou, porque ele estava voando, meio dormindo ainda. Já começa o dia com raiva. E às vezes a raiva não é só uma manifestação circunstancial. Às vezes a raiva é um sentimento contra alguém. Eu pedi a carona, ele podia ter me dado a carona, o cara não deu a carona. Que coisa, que sujeito, que coisa. Manifestações de raiva. A ira é uma característica, uma reação humana. Por isso Deus diz assim: irai-vos, mas não pequeis. E eu ouvi uma expressão nesses dias agora, estou me recordando quem foi que disse isso, disse assim: a ira é um instrumento de Deus em nós. Quando nós nos iramos, nós recebemos na nossa alma um sinal: tem alguma coisa errada comigo. Por isso o Senhor diz: irai-vos, mas não pequeis. Eu fiquei irado. A ira é um sinal, como a febre. É um sinal de que tem alguma coisa errada. E é comigo. É um sinal de Deus falando assim: para aqui. Porque se você tomar qualquer atitude em cima da ira, você vai se arrebentar, você vai abrir as brechas. A raiva, que agora se torna sinônimo da ira, ela vai ser uma brecha nos muros da tua cidade. O pecado é uma brecha. Claro que a mentira, a raiva são pecados, mas eu coloquei aqui o pecado de uma forma generalizada. Em Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, nós lemos: porventura, se procederes bem, não se há de se levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Isso é Deus falando a Caim. Caim ia matar Abel. Caim planejou isso, Caim matou Abel, mas Deus deixou a palavra: o pecado jaz à porta. O pecado é como uma seta que Satanás, estudamos aqui outro dia, e você pode pegar o CD que precisamos aprender sobre o pecado. É um imãzinho que Satanás joga lá dentro da alma e vai atraindo todo o lixo do inferno. Por isso Deus vem e diz assim: se você proceder bem, o teu semblante vai se levantar. Mas se não proceder bem, o pecado, a seta, o imã de Satanás já está ali bem à porta, jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele, sobre o pecado, você pode dominar. Se você deixar entrar, será uma brecha na sua vida. Pode pedir oração, pode caminhar mais 200 anos na igreja, pode ir para todas as vigílias, pode fazer todas as campanhas, mas se o muro tem brechas, se eu não aniquilei algo que o Espírito de Deus já está me dizendo, isso não me agrada, isso não é um ato do meu reino, isso não pertence ao meu reino, você não está procedendo bem. Se eu dou brecha, eu me torno uma cidade vulnerável.